sertanejo pediu a Santa Conceição pra chover no seu sertão, e o ano inteiro não choveu. Morreu o gado, morreu toda a plantação, e o pobre sertanejo muito se entristeceu. Morreu o gado, morreu toda a plantação, e o pobre sertanejo muito se entristeceu. Do desespero apelou ao padre Inciso, acendeu vela e fez promessa, e o ano inteiro não choveu. Mais uma vez perdeu toda a plantação, e o pobre sertanejo muito se entristeceu. Mais uma vez perdeu toda a plantação, e o pobre sertanejo muito se entristeceu. A sua fé continua esperando, prepara a terra e vai plantando, e o ano inteiro não choveu. Nem Padre Cícero, nem o santo lhe atendeu pra chover no seu sertão, só mesmo o poder de Deus. Nem Padre Cícero, nem o santo lhe atendeu pra chover no seu sertão, só mesmo o poder de Deus.